Direção Nacional Farmácia no Medicamento Ministério da Saúde preparou na lista quantificação Tinang Rihungrua Ronulo Resingneng Niang, Hamutuk Item Atu Satresing. Direção Nasional Farmasi no Produto Medicamento KDNFM Dadaune prepara una lista quantificação ba compra medicamento tina riunrua Ronaldo Resineng Nia tuir pedido husi Hospital Nacional no mo Centro Saúde Sira e a Território Nacional no pedido balo husi Especialista Sira. Tuir Diretor DNFM Delfim da Costa Ferreira lista quantificação nebe dadaune iha processo finalização hamutuk item atu sa tracing nune ia tempo besek se submete lista quantificação ne ba Ministra Saúde atua prova nune Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico belehalo processo aprovisionamento horisosa medicamento sira tuir pedido nebe iha ona. Iha Direção Nacional de Farmácia e Medicamentos prepara a lista de quantificação de compras em moro, consumíveis, baía, a necessidade de tina e dania. Lista de quantificação, horas na IHA, processo de finalização. Cata precisa de balo que a gente confirma tecnicamente entre Hospital, Facilidade de Saúde e a NFPM ou a NFM RASIC. Iha 406 item, no bema que está preparado. Mas ida ne baida, ida ne bema que iha master list consumir. Iha mos adicional balo no bema, mas os médicos especialistas será ita consideram isso não essencial. Além ne diretor de NFM tina ne tuir lista esensial ia redução hamutuk atu saat ne nolo tamba ia descontinuação ai moruk no balu ia fábrica la ia ona produção. Ita ia redução tuir lista ai moruk esensial ne. Ita ia total 460, 460 tuir lista ai moruk esensial ne. Nu ema kita ia. Mai be, sedak inclui lista sira nubema kaudean continuação tratamento paciente sira usira ilior, médica médico especialista passa, né? Até precisa tu ajusta para ir a compras tina. E o item nem, né? Nubema fom, ita introduz, e a maioria paciente sira, né? Usa, por exemplo, usi sira moras fuan, karga sira nubema cancro, sira nia, a moruk ni ita aku considera ir a compras 2026. Redução, e primeiro, redução nem a lista ai moruk essencial, né? Também ia descontinuação ai moruk, né? Ita hareba ia guia tratamento mundial, tu irão sa mundial saúde e aimorok balo ita discontinua. Ita troca ho aimorok balo. Aimorok balo ita lebih continua tambah iha razang balo, nebem kita precisa atu ajusta. Por exemplo, protocolo tratamento ba moras fuangnya, antes ne ita ho captopril, agora iha ita analista ita la compras, ita elimina on, ita ho enalapril. Ne exemplo de. Nah, betul. Nah, kita ihat item seluk nabi mak kita hari atau ajusta. Ia, ia balu kita lebih lo hetan tambah ia merkaru lagi. Orsamento Geral Estado tina riunru ronor resinen nabi Ministeru Saure aloka ba INFM hamutuk milion sanor resinhat husi orsamento ne INFM aloka milion ida pontu lima ba kategoria transferensi publika rihun atus nen lima nulu selutasa no milion sanor resin ida pontu walu ba kompra medikamentu. Equipa Cobertura, ZMN.